A vida tem caminhos que a gente não entende. Às vezes se distancia quem mais se surpreende. Mas quando fecho os olhos, é só você que eu vejo. E o coração insiste em guardar esse desejo. Tentei me enganar, fingi que não dói, mas toda lembrança só me leva pra nós. Tem algo mais forte que o tempo e a razão. É amor escrito com fé no coração. Só Deus pode me afastar de você. Nem o tempo, nem o mundo, nem você querer. Se for pra esquecer, tem que ser lá do céu. Só Deus pode me tirar do seu olhar e apagar o que nem o vento consegue levar. Se for pra seguir, que ele mostre o porquê. Porque por mim, eu não largo de você. As noites são longas, sem a sua voz, mas ainda escuto o eco em nós. Te sinto em silêncio, no toque do ar, como se o destino quisesse me guiar. Eu fiz de tudo, deixei orgulho pra trás, e mesmo em pedaços te amo demais. Se esse amor é plano maior do Senhor, então eu espero. Se ele quiser, vai ter que me.